Ficheiro 75, página 717, capítulo 52, Separada. Trouxemos o nosso saque através da fresta que dava para sul, mesmo que isso tenha implicado remover o jipe antes de chegar à madrugada. O que mais receava em relação à entrada maior era a batedora a perceber-se do rebuliço que a nossa chegada certamente iria provocar. Ignorava se ela fazia alguma ideia do que estava a acontecer e não queria dar-lhe motivos para matar a hospedeira ou para se matar. A história que Jeb me tinha contado sobre um dos seus prisioneiros, o homem que sucumbira de repente, sem vestígios exteriores da devastação no interior do crânio, ensombrava o meu pensamento. O hospital não estava vazio. Ao encolher-me para passar através da última pequena bolha de espaço e aceder à área principal, encontrei Doc a preparar a operação. A secretária já estava a postos. Sobre ela, um candeeiro a gás, a iluminação mais brilhante de que dispunhamos, estava pronto a ser ligado. Os bisturis resplandeciam à luz azulada e mais tenue do candeeiro solar. Sabia que Doc aceitaria as minhas condições, mas vê-lo assim, ocupado, provocou-me um espasmo nervoso. Ou então seria apenas a memória do dia que me deixava doente, aquele dia em que o tinha apanhado com sangue nas mãos. Já voltaram, proferiu ele, aliviado. Percebi que estava preocupado connosco, à semelhança do que todos sentiam sempre que alguém abandonava a segurança das grutas. Trazemos-te um presente, declarou Jared, passando com dificuldade e colocando-se ao meu lado. Endireitou-se e esticou o braço para trás, pegando numa caixa. Ergueu-a com um gesto teatral e exibiu o rótulo na parte lateral. Regenerativo, exclamou Doc num tom esganiçado. Que quantidade trouxeram? Duas caixas. E descobrimos um processo melhor para renovar as reservas, que a Noah ter de se espetar a si própria. Doc não se riu com a piada de Jared. Em vez disso, virou-se e lançou-me um olhar penetrante. Ambos devíamos pensar o mesmo, o que até dá jeito, uma vez que a Noah não estará cá. Arranjaram os criocontentores? Perguntou ele num tom mais circunspecto. Jared reparou no olhar dele e na tensão. Depois observou-me de soslaio com uma expressão indecifrável. Sim, respondi. 10. Era o máximo que o carro conseguia trazer. Enquanto eu falava, Jared puxava pela corda que trazia atrás de si. A segunda caixa de regenerativos precipitou-se para o chão, ao seu lado, acompanhada de uma cacofonia de pedras a rolar e seguida pelos contentores. Estes emitiam sons metálicos, embora fossem construídos com matérias-primas inexistentes neste planeta. Dissera a Jared que não havia qualquer problema em manusear os vazios com pouco cuidado. Estes estavam concebidos para suportar maus-tratos bem piores do que serem arrastados por uma conduta de rocha aos trambolhões. Naquele preciso momento, resplandeciam no solo, com um aspecto brilhante e imaculado. Doc desprendeu um da corda e fê-lo girar entre as mãos. 10? A quantidade parecia espantá-lo. Será que achava que eram de mais ou de menos? São difíceis de usar? Não, extremamente fáceis. Eu mostro-te. Ele acenou-me com a cabeça, examinando aquela criação alienígena. Senti Jared a observar-me, mas não desviei o olhar de Doc. O que disseram o Jeb, o Brent e o Aaron? Perguntei. Ele ergueu a cabeça e lançou-me um olhar penetrante. Eles estão de acordo com as tuas condições? Acenei com a cabeça sem grande convicção. Só te mostro como é quando estiver plenamente convencida. É justo. Confuso e exasperado, Jared lançava-nos olhares furiosos. O que lhe contaste? Indagou o Doc com prudência. Apenas que iria salvar a batedora. E virei-me para olhar na direção de Jared sem fitar. Se mostrar ao Doc como se faz a separação, ele garante-me que vocês darão às almas libertadas um salvo-conduto para outra vida, num outro planeta, sem mortes. Gerard acenou com a cabeça em jeito de concordância, com um ar pensativo e lançando um breve olhar ao Doc. Posso concordar com essas condições e fazer com que os outros as cumpram. Depreendo que já tens um plano para as fazer sair do planeta, certo? Não será mais arriscado que o que fizemos esta noite. Trata-se apenas da operação inversa. Acrescentar mais unidades à pilha, em vez de as subtrair. Está bem. Tens algum prazo em vista? Perguntou Doc. Tentava manter a serenidade, mas eu sentia a ansiedade oculta na sua voz. Tentei convencer-me de que ele apenas desejava a resposta que lhe escapava há tanto tempo, que não se devia a ter pressa de me matar. Tenho de levar o Jeep de volta. Podem esperar? Gostava de assistir a isso. Claro, Jared, concordou Doc. Não vou demorar muito, garantiu Jared, voltando a enfiar-se pela abertura. Disso estava eu certa. O pouco tempo que ele ia levar seria demasiado escasso. Doc e eu ficámos calados, até o som de Jared rastejar até à saída se distanciar. Não lhe falaste acerca da Melanie? Perguntou suavemente. Abanei a cabeça. Mas acho que ele percebeu o rumo que as coisas estavam a tomar. Deve ter adivinhado o meu plano. Não totalmente. Ele não vai permitir. O Jared não tem de se pronunciar, interrompi com severidade. Tudo ou nada, Doc. O meu amigo suspirou. Após um momento de silêncio, alongou o corpo e olhou de relance para a saída principal. Vou falar com o Jeb e pôr as coisas a andar. Agarrou numa garrafa que estava sobre a mesa o clorofórmio. Eu tinha a certeza de que as almas usariam um produto melhor. Iria tentar arranjar-lhe isso antes de partir. Quem é que está a par disto? Por enquanto, apenas o Jeb, o Aaron e o Brent. Todos querem existir. Aquilo não me surpreendia. Tanto o Aaron como o Brent deviam estar desconfiados. Não digas a mais ninguém. Pelo menos até amanhã. Doc anuiu, acenando-me com a cabeça, e em seguida desapareceu pelo corredor escuro. Sentei-me com as costas apoiadas à parede e o mais afastada possível da cama preparada. Faltava pouco para chegar a minha vez de estar ali. Ao tentar pensar noutra coisa que não fosse esta situação desanimadora, reparei que já não ouvia Melanie desde... Quando tinha sido a última vez que ela falara comigo? Quando estava a fazer o acordo com o Doc? Só agora me apercebera com surpresa que o facto de ter dormido junto a Jared ao lado do Jeep não lhe despoletou qualquer reação. Mel? Não houve resposta. Não entrei em pânico porque a sensação era diferente da anterior. Tinha a certeza que a sentia no interior da minha cabeça. Só que ela estava a ignorar-me? O que andava ela a fazer? Mel? O que é que se passa? Nenhuma resposta. Estás zangada comigo? Desculpa aquilo que aconteceu junto do Jeep. Tu sabes que eu não fiz nada. Por isso não é justo. Ela interrompeu-me, exasperada. Ah, está calada. Não estou zangada contigo. Deixa-me em paz. Por que não falas comigo? Não me respondeu. Intensifiquei a minha atenção, na esperança de apanhar o rumo dos seus pensamentos. Ela tentava afastar-me, erguendo uma parede entre nós. No entanto, a falta de uso tornara-a ineficaz. Descobri qual era o plano. Tentei manter a minha fala mental num tom neutro. Perdeste a cabeça? Por assim dizer, ironizou ela, pouco animada. Achas que me podes impedir, fazendo-te desaparecer? O que mais posso fazer para te deter? Se tiveres uma ideia melhor, agradecia que a partilhasses comigo. Não compreendo, Melanie. Não queres que eles voltem para ti? Não queres estar novamente com o Jared, com o Jamie? Ela contorceu-se na tentativa de lutar contra a evidência da resposta. Sim, mas eu não consigo. E parou um momento para se controlar. Não consigo ser a causa da tua morte, Noa. Não consigo suportar isso. Vi como aquela dor era profunda e as lágrimas inundaram-me os olhos. Eu também te adoro, Mel, mas aqui não há espaço para as duas. Neste corpo, nestas grutas, na vida deles. Não concordo. Para de te tentar aniquilar, está bem? Porque se desconfiar que estás a fazê-lo, peço ao Doc para me extrair hoje. Ou conto ao Jared. Pensa só no que ele irá fazer. Imaginei-o para ela, sorrindo por entre lágrimas. Lembras-te? Ele disse que não dava garantias sobre o que ia ou não fazer para te manter aqui. Lembrei-me daqueles beijos ardentes no corredor. Pensei noutros beijos e noutras noites presentes na memória dela. Senti as faces quentes ao corar. Estás a fazer um jogo sujo. Podes crer que sim. Não vou desistir. Já te avisei. Acabaram-se os silêncios. Então pensámos em outras coisas que não nos magoassem, como o sítio para onde haveríamos de mandar a batedora. Depois da minha história, naquela noite, Mel era a favor do planeta das brumas. No entanto, eu pensava que o planeta das flores seria mais adequado. Não havia um planeta mais doce em todo o universo. A batedora precisava de uma vida longa e agradável, alimentando-se de luz solar. Pensámos nas minhas memórias, nas bonitas. Castelos de gelo, a música da noite, os sóis coloridos. Para a minha hospedeira eram histórias de fadas. E ela também tinha as suas histórias de fadas para me contar. Sapatos de cristal, maçãs envenenadas, sereias que queriam ter alma. É claro que não tínhamos tempo para tantas histórias. Chegaram todos ao mesmo tempo. Jared regressou pela entrada principal. Levara muito pouco tempo, se calhar limitara-se a levar o jipe para a zona norte do outro lado, escondendo debaixo do ressalto, a correr. Ouvi as vozes aproximarem-se, preocupadas, sérias, baixas, e percebi pela entonação que a batedora vinha com eles. Percebi-me de que tinha chegado o momento da primeira fase da minha morte. Não. Presta atenção. Vais ter de os ajudar nisto. Quando eu... Não. Ela não protestava contra a minha instrução, apenas contra o desfecho do meu pensamento. Era Jared quem trazia a batedora. Foi o primeiro a entrar, seguido pelos outros. Aaron e Brant vinham de armas em riste, para o caso de ela poder simular o estado de inconsciência na tentativa de os atacar com as suas mãos minúsculas. Jeb e Doc apareceram a seguir, e eu sabia que o olhar arguto de Jeb se dirigia a mim. O que teria ele já depreendido com aquela perspicácia louca e inteligente? Mantive-me atenta à tarefa que tinha entre mãos. Jared depositou a figura inerte da batedora sobre a cama, com uma delicadeza excepcional. Aquilo ter-me-ia melindrado noutra altura, mas agora enternecia-me. Compreendia que ele o fazia por mim, desejando ter-me tratado assim desde o início. Doc, onde está o tirador? Vou buscá-lo, murmurou ele. Enquanto aguardava, olhei fixamente para a cara da batedora, interrogando-me sobre como seria o seu aspecto quando a sua hospedeira ficasse livre. Iria subsistir alguma coisa? A hospedeira ficaria vazia? Ou a legítima proprietária faria valer os seus direitos? O seu rosto parecer-me-ia menos repugnante quando os seus olhos me transmitissem um espírito diferente? Aqui está. Doc depositou a caixa na minha mão. Obrigada. Tirei um dos quadrados de tecido delgados e devolvi-lhe o cilindro. Senti relutância ao tocar na batedora, mas obriguei as minhas mãos a moverem-se com rapidez e determinação, enquanto lhe puxava o queixo para baixo e lhe colocava o tirador sobre a língua. O seu rosto era muito pequeno, fazendo com que a minha mão parecesse maior. Aquele tamanho minúsculo desorientava-me, parecia tão desajustado. Voltei a fechar-lhe a boca. Estava úmida. o medicamento dissolver-se-ia muito depressa. Jared, podes virá-la de cabeça para baixo, por favor? Pedi. Ele assim fez, de novo, gentilmente. A chama do candeeiro a gás flamejou apenas nesse momento. De repente, a gruta foi inundada por uma luz brilhante, quase parecendo ser dia. Levantei a cabeça instintivamente e descobri que o Doc tinha tapado as frestas do teto com lonas, impedindo as fugas de luz. Ele andara ocupado com imensos preparativos a quando da nossa ausência.